É do 98100, seguido para 2509. Confirmando, está mantendo 245 nós, passageiro 9800. Cliente, gráfico, mantenha o passageiro 9800. Mantenha, passageiro. Estabilizado na final, na pista de seu gol, no 8 no meio. Gol no 8 no meio, completa, torre, 1 no 8 no 8.95, obrigado, seu decolagem. Só 3, 1, 7, 3, 1, 10, autorizado, final, LS, porta estabilizada. 2, 1, 10, já estou mais estabilizado, dá 3, 1, 1, 7, 0. Do 9810 para o curso localizador com a direita pro 075-63 no pé, ajuste no 015. Direita 075, deve confirmar a última mensagem, se ela estiver interessada. Desce para 3 no pé, passaria do 9810 nessa pro, autorizado a acertar o curso localizador. Ok, 075-3000, essa pro autorizada a acertar o curso do 9810. 816, bom dia. Boa noite, no meia, bom dia. Cheque o trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-30 graus, com meia dúzia de nós, QNH 1-0, no trem. Gente, livre de pouso, tá com baixado checado, gol 1-8 no meia. Tá 3170, localizador, está visual com a pista. Tá 3170, completa, chama a torre 1-1-8-9-5. 18-95, tá 3170, uma boa noite. Área do 9810, para 2007, posto de estabilidade. É, posto de estabilidade. Delta 9810. Tá, pra gente já tá receptando lá, 9810. Tem, passarinho da voz já apenas as tropas de comunicação. Bom dia. Alfa Juliette, posição 05. Alfa Juliette, 05, passando 3, conta bom no 8, tô no meia boa. Torre Salvador, um bom dia, tá 3170, tá estabilizado, baixou e travou. São 3170, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 0 menos. Pouso autorizado 10, tá 3170. Pode descer pra 2000 com referência, pode ser 9810? Autorizado até 2000 pés. Até 2000 pés, 9810. Passagem 18-9-5. Confirmado 118-9-5? Afirmativo. Boa noite. Oi, Salvador, cordial, bom dia, passageiro 9-8-0, aproximação final no 0, baixar check-up. 9810, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 9810. 3170, sala 52, mantém uma escuta e livre à direita. Autorizado táxi via Alfa Juliette, remota 13. Escuta Alfa Juliette, remota 13, na 3170. Autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 0 menos. Autorizado pouso, 10, passarelo 9810. 810, sol 56, livre direita, mantém minha escuta. Autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 01 do passo 3. Alfa Juliette, até a 01, até lá na sua escuta, 98110, obrigado, boa noite. 98110, apenas corrigindo, consegue via Alfa Kilo, parte 3, posição 01. Alfa Kilo, parte 3, posição 01, passarelo 98110. Delta no 04190 para Aracaju. São 3520, autorizado Aracaju, nível de voo 190, decolada 10 com a curva esquerda na saída Pucajamo, após direto Aracaju. O controle Salvador Pérez 120.8 e o transponder 5156. Pergunta a saída é Puca, transição? Pucajamo após direto Aracaju. Pucajamo direto Aracaju, desce curva esquerda, segue a rota do plano de voo, sobe até o 190. 1208, controle de saída, 5156, no transponder, projetado 5520. Sou 3520, cotejamento correto, só pronto, push back, acionamento. Então, pronto, push e acionamento, 3520.